Boas, eu sou o Torquato Reis e esta é a Teoria da Conspiração. Hoje a Teoria da Conspiração é levanta o cu do sofá. O que é que quer isto dizer? Quer dizer que há muitos motivos para o pessoal sair à rua e as grandes massas continuam em casa. E quando estiver mesmo fodido, vão querer lutar pelos seus direitos e já estarão estruturas construídas e não vai ser possível. Hoje o dia de emissão da Casa Viva é dedicado a Mandela, que lutou pela igualdade de direitos, pelos direitos humanos, e hoje vou apresentar uma musicazinha do Passar Blues, dedicado e dedico ao Nelson Mandela. Hoje também foi dia de manif anti-ATA no Porto, Lisboa, Viseu e Coimbra, e também tive conhecimento em Évora. Aqui no Porto ainda éramos poucos e a polícia já estava a querer saber demais, foi lá ter connosco. Perguntou se a gente ia andar nas ruas, a gente disse que não. Eles disseram que queriam colaborar e eu pensei cá para mim, olha, não queres uma máscara? Também perguntaram quem era o líder, não temos líderes, os líderes fazem tudo. E depois alguém teve a ideia de irmos à porta do Jornal Notícias. E a polícia aí ficou um bocadinho nervosa, mas portou-se bem, desta vez portou-se bem. O pessoal portou-se bem, não éramos muito, éramos à volta de, sei lá, vai uns 200. E 200 nunca faz aquele efeito esperado. Vamos dar início à emissão. Estamos a ouvir Arthur Adams com o tema Get Next to Me. Day, night after

a pronunciar, nenhum país tenha qualquer voz. É um atentado à liberdade e é um atentado à democracia. O relatório da Direção-Geral de Assuntos Externos da própria União Europeia chama a atenção para estes problemas e diz mesmo que os prejuízos que causa serão muito maiores do que os benefícios. Chama mesmo a atenção para que a limitação à capacidade e à liberdade de partilha de conhecimento terá efeitos contraproducentes na capacidade de inovação e de criatividade na Europa. Estão em causa domínios vitais, como os medicamentos genéricos, como a liberdade, como a privacidade, como a navegação na internet. O Bloco de Esquerda propõe assim hoje à Assembleia da República que aprove um voto repudiando a forma como o governo português assinou um primeiro compromisso de acordo comercial negociado no maior segredo, que coloca em causa de forma decisiva a propriedade pessoal de cidadãos, disponibilizando a informação pessoal mais relevante nas mãos de empresas privadas com interesses comerciais nessa mesma informação. Na Manife do Porto falou-se e tive a sensação que falavam para abrir os olhos a quem já tem os olhos abertos. É pena que as principais estações, os principais canais de televisão não tenham coberto e eles não cobriram porque não se interessa. O único canal que passou lá foi o canal Porto. Por isso o pessoal decidiu ir à porta do Jornal Notícias. Porque a quem temos que abrir os olhos, a mensagem não chega lá. Kevo com o tema And It Over. Night and day, hand it over. Get on your knees. If you're sick, feeling low, got no money, got nowhere to go, hand it over, get on your knees and pray, hand it over, hand it over, hand it over, give it up, give it over, hand it over. Can't find all you need is a hand to hold. It'll heal your body, feed your soul. This road is dark and you can't find your way. Let the spirit light the way. Hand it over. Get on your knees and pray. Começa por uma farsa e talvez acabe em tragédia. Mas qual farsa? Qual farsa, hã? O povo está na rua, connosco! Temos a ditadura nas nossas mãos! É o dia mais belo da minha vida! E provavelmente também da tua, e tu pões-te a falar de farsa! Então, o que é que propões fazer? Hã? Entrar no sistema e lamber as botas a quem tenha o poder? Afogar a tua grande inteligência na má-fé? A farsa és tu! com o teu desespero. Ruth Brown com o tema Good Day for the Blues. I got up early this morning so I could walk the floor. I got to hit the streets 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday 'cause I got nothing left to lose. And it's a good day. It's a real good day for the blues. It's raining cats and dogs outside and I'm looking for a job. The man I worked for laid me off. Lord, and I've worked for him real hard. But I won't let my kids go hungry, no matter what I have to do. And it's a good day. It's a real good day for the blues. Check is in the mail. I just threw my last dime in the wishing well. And it's a good day. A real good day for the blues. Aos adversários políticos e militares juntam-se agora o clima, a demografia e as epidemias. O sentimento que se criou é o seguinte: a realidade é perigosa, a natureza é traiçoeira e a humanidade é imprevisível. A humanidade é imprevisível e os computadores também. Desde que eu faço emissões em direto, ainda não consegui ter o microfone a funcionar até o fim. Se o microfone falhar, É normal, tem acontecido sempre. E hoje estou a pensar a passar blues, mas mais para o fim da emissão vou passar rockabilly, punkabilly, psychobilly, coisas billy, para sair um bocadinho do... para desenjoar. E agora vamos ouvir uma música que é a que eu mais curto, a que eu... talvez a melhor que eu vou passar hoje. E o tema chama-se How Could You Do It, de Henry Grail. Gossip, I tell you, woman, you can't do. You can't love me, my buddy, do. Tell me how can you do it? Tell me why did you do it, girl? Tell me how can you do it, love? Treat me in a way. Yes, I love you, girl, but I did myself. I wouldn't mistreat you, but can you do it? Tell me why did you do it? And how can you do it, girl? Treat your enemy. Tell me how can you do it? Tell me why did you do it? Tell me how can you do it? Tell me how can you do it, girl? Can you do that, woman? Yes, I love you, baby, better than myself. I wouldn't mistreat you, but no one else. Tell me how can you do it? Tell me why did you do it? Tell me how can you do it, girl? Treat your enemy. Tell me how can you do it? Tell me why. Afinal, não era esta a música que eu dava a falar. Quando eu for, eu digo. É interessante manifestarmos e irmos para a rua. Penso que neste momento é capaz de ser a única coisa que, como coletivo, podemos saber fazer, mas temos que, dentro de nós, alimentar uma semente que é o que é que queremos realmente e o que é que vamos querer ver e regar, que possa sair da terra, que possa brotar da terra como sendo novo. E a música que eu curto é esta, Sam Hall, com o tema Kick Walk Into the Town. I'm feeling so much better, I can kick walk in the town. I woke up this morning feeling so good, you know I lay back down again. Throw your big leg over me, mama, I might not feel this good again. My baby, oh my baby, I love the way she walk. When a girl gets sleepy, I love the way she baby talk. Now worry done got scarce, honey, all, and work it no got hard. I spend my whole day stealing chicken, mama, from that rich folks' yard. Thank you. could put my face in a permanent frown. You know I'm feeling so much better, I can cakewalk in the town. I want to go on a picnic in the country, mama, all and stay all day. I don't care if I don't do nothing, just while my time away. I got the blues so bad one time, it put my face in a permanent frown. You know I'm feeling so much better, I can cakewalk in a town. Espetacular, apetecia-me passar outra vez. Não achas que alguém vai criar uma sociedade mais justa? Tornar as pessoas mais felizes? Isso é para sonhadores como tu, pá, não tem futuro. Isto agora os novos políticos, os gajos vão cantar o fadinho ao povo, pá. Ai que rico povo, tão corajoso, tão humilhado, tão oprimido. Depois lá vão-se para as tribunas, pá, com ares de importância. Organizar-se, não vender-se, reclamar ideias que não têm. Está fedida a tua bela liberdade, pá. O povo, pá. Os gajos estão-se das tintas para o povo. O povo não são as pessoas, são as massas, pá. E as massas só servem para uma coisa, para ser manipuladas. Robert Gray com o tema She Into Something. Say what she do? A snapping of a finger makes a dog wag its tail. A whistle from a voice make a train jump the rail. Take it to a racetrack, show a face. Horse that ain't won in years comes in first place. You know that she's into something. Something too. Well, you laughed at her about a week ago. Now she's met a man with a whole lot of dough. And oh yeah, he's rich. I've seen the money. All she had to do was to call the man. Honey, honey, honey, she's into something. Thank you. Tenho a boca seca, por favor, traga-me de beber. Preciso de lubrificar a voz. Porque o BPN não foi um banco feito por banqueiros nem por investidores. Foi um banco já feito na sua origem por políticos. Portanto, tem que se contar muito bem essa história. A história da criação do BPN e da Sociedade Lusa de Negócios. Depois a história da sua nacionalização e a história da privatização. Porque, no fundo, a SLN é uma sociedade constituída por privados que depois, quando aquilo fica, digamos, no osso, passa a expressão, passam para o Estado ficar com os prejuízos e depois voltar a entregar limpinho aos privados. Portanto, a história do BPN é talvez das histórias mais tristes da democracia. Sugar's Pai de Santo, com o tema Hello San Francisco. Hello San Francisco, we finally got a chance to meet. We finally got a chance to meet. I knew someday that I would walk, that I would walk, that I would walk, walk, walk, walk up and down your hilly street. My baby left me in Chicago. The year 1960. You know when he left me, They said he headed towards the Golden Gate. All right, I left Chicago walking. Chances that Atenção, o locutor da rádio está com sede, está com muita sede. A corrupção é sempre a transferência do bem coletivo para a mão de alguns, obviamente está-se a enriquecer escandalosamente e obscenamente alguns, à custa de uma pobreza generalizada da sociedade, portanto a corrupção, ela própria é uma fonte de crise. Rufon Neil com o tema Call Me Baby. You can't do your work E água, eu não quero água, é cervejinha e já estou a beber, obrigado. Neste preciso momento é preciso responsabilizar, sobretudo responsabilizar e até criminalizar aqueles que ao longo de 15 anos, sobretudo ao longo destes últimos 15 anos, beneficiaram de mordomias surudas, do aparelho de Estado. E, portanto, neste momento, a questão coloca-se neste ponto. É o confronto entre a grande massa de gente que se deita e levanta com o crepúsculo para alimentar com lágrimas e suor, esse tubarão que engole tudo e tudo quer engolir. Esta classe tem que ser responsabilizada e tem que haver um levantamento popular. Neste preciso momento, apelo a todos os portugueses que façam um levantamento popular. É um apelo pungente. Um apelo popular. É preciso agir imediatamente no sentido de confiscar os bens daqueles que andaram a esbanjar o dinheiro dos contribuintes. Otis Rush com o tema I Got the Blues. Took all of my money, the little Para fazer o bem ou para destruir, para criar um castelo ainda maior à nossa volta e depois, claro, alimentar só os nossos e os outros empurrar assim por um lado. Thank you. que há neste mundo mais medo de coisas más do que coisas más propriamente ditas. Eric Pive com o tema Needed Time. The needed time is the needed time. Now is the needed time. Right now is the needed time. It's the needed time. Now the needed hand. Dúvidas não há de que vêm, de facto, novas medidas de austeridade a caminho. Portugal é um país que neste momento tem uma dívida pública de montante idêntico a toda a riqueza que pesa que produz durante um ano. Chris Thomas com o tema Why Blues. Why was still party tonight? What can they be but hungry if their eyes up in the sky? Don't you know something's kind of funky and I wanna know why? Para superarmos as ameaças domésticas, precisamos de mais polícia, mais prisões, mais segurança privada e menos privacidade. Susan Tedeschi com o tema Just One Burn. If these blues are hanging around, hanging around, oh, hanging around, hanging around, oh, always hanging around. Feeling just won't burn. Chegou a hora de conspiração da semana. Conspiração da semana é levanta o cu do sofá. Isto quer dizer que devem sair de casa e ir para a rua protestar, gritar, revolarem-se no chão, o que quiserem, mas façam alguma coisa. Vamos ouvir David Icke o que tem a dizer sobre isto. It's time to lift the arse off the sofa and bring an end to this nonsense, because otherwise we're just building our own prison cell or sitting around while someone does it. Is that sensible? I think not. So are we going to make a stand now and draw a line in the sand and say here and no further, in fact we're going to roll this back? Or are we going to wait until it's got really, really extreme, by which time there'll be so much infrastructure in place that drawing a line in the sand will be a serious challenge? You know, if you read Orwell's book, 1984, you know, Big Brother was not focusing attention on controlling the whole of the population or monitoring the whole of the population primarily, because most of the population would just sit there and stew anyway. And were no problem to this control. But what this surveillance was targeting, and what the surveillance is targeting now, are people who are challenging the system, people who are becoming aware of what's going on and are having the guts to try to do something about it. I'm sick of this, and I'll tell you why I'm sick of it, because while these pathetic, naive people, despite all the evidence before them, are looking the other way, oh no, it's just paranoia, while they're doing that, they are allowing these people to impose their will on my children and my life, and I'm not having it. And if people would just engage a few more brain cells, open the eyes and look, they will see the scale of fascism, no other word for it, that we are being subjected to today. And if you don't wake up and you go on looking the other way, well, the fascism just gets more, and eventually it will dawn on you, but then it'll be too late. Don't look to me for sympathy when it happens, mate, because you've got your chance now. Há quem diga que os rastros químicos, além de conter vário, alumínio e outros venenos, também contêm sedativos e que acalma as pessoas. Já começa a acreditar que isso é verdade. Por isso, saiam todos à rua, protestem. Salmon Burke com None of Us Are Free. E é verdade. Well, you better listen, my sisters and brothers, because if you do, you can hear their voices still calling across the years. And they're all crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will too, we all come to understand. are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. And there are people still in darkness, and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other. Let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. Shining bright right before our eyes. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free. Gosto eu e gostes tu, Senhor. As cabras fazem meias, vacas mudam. Original dos The Cramps. Mama told me the girls are hollow. rides a horse. Closer to death. Death rides a horse with a gun and a smoke. Gunslinging gringo, dirt blood soaked. Fast on a draw, and faster you die. Death rides a horse, and so do I. Wendy, Wendy, Wendy. Where do monsters go? Necromantics col tema Where do monsters go? When they're not on the film set, I wanna know if they ever sleep or do they wander the night. Original dos Ramones. Churchill Deluxe com o tema Guns of Brixton original dos Clash. When they kick at your front door, how are you gonna come? With your hands on your head, run the trigger of your gun. When the law break in, how you gonna go? Shot down on the pavement, or waiting on death row. You can crush us, you can bruise us, you'll have to answer too. Ooh, Guns of Brixton. The money feels good, your life you like it well. But surely your time will come, as in heaven, as in hell. See, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving, at the end of the hour they come. You know it means no mercy, they caught him with a gun. No need for the Black Mariah, goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, yes, you can even shoot us. But oh, Guns of Brixton. Your hands on your head, around the trigger of your gun. When the law break in, how you gonna go? Shut down on the pavement, or waiting on death row. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. We'll be right back. cool. Wow! It's the full moon blues. Like it or not, you don't get to do. No, no. Nós estamos perante uma situação em que são sempre os mesmos, isto é, os que trabalham, que têm que assegurar o pagamento da dívida. Portanto, os ricos não pagam, os poderosos não pagam, os que vivem dos rendimentos do seu trabalho é que têm de pagar. Mais nada. As diabates com tema I Don't Worry About It, que é o mesmo que dizer não sejas piegas. saber o que é que nos interessa saber mesmo. E no sustento é a água, que está cada vez pior na terra, e que já se vende, não é? Vende-se caríssima, engarrafada, mais cara que a gasolina e que o gasóleo. É a comida, que neste momento está em perigo, não é? Nós só comemos químicos e vende-se já cancro como uma nova forma de morrer, mais tradicional. As sementes, inclusive, agora estão a ser todas patenteadas. A natureza está a ser patenteada, que é uma coisa que me surpreende imenso. E nós, enquanto estamos aqui distraídos a conversar, eles vão patenteando. Agora vai ser o tomate que vai ser patenteado na Europa. E depois vamos ver o que é que... Sementes patenteadas e transgénicos significa que quando essa planta der sementes, nós não vamos conseguir, com essa semente, ter mais plantas. Temos que ir comprar de novo aos senhores, que também nos vendem depois os produtos químicos para termos nas plantas que nos dão cabo do corpo. Fronting Flintstones. Com o tema Chester Cows. Tidals, my baby is a battle axe. She's a box, and I can throw it. start, and I don't know where O Dotadão é fodido. E não acredito. Estou prestes a passar a última música e ainda tenho microfone. E parece ter corrido tudo quase bem. Espero que tenham gostado. Para a semana, como vamos ter o carnaval, vou passar música brasileira e samba. Vai ser muito fixe. Samba e não só. Queriam tirar o carnaval, mas à casa viva ninguém tira o carnaval. E tchau, tchau, beijinhos, hasta. Eu já passei esta música, que é qualquer intertown. I had the blues so bad one time, it put my face in a permanent frown. Now I'm feeling so much better, I can cakewalk in the town. I woke up this morning feeling so good, you know I lay back down again. Throw your big leg over me, mama, I might not feel this good again. My baby, oh my baby, I love the way she walk. When the girl gets sleepy, I love the way she baby talk. Now worry done got scarce, honey, all, and work it no got hard. I spend my whole day stealing chicken, mama, from that rich folks' yard. I got the blues so bad one time, it put my face in a